vezes já falei pra você? E quantas vezes já pedi pra esquecer? E ainda assim você insiste, eu não entendo. E eu bem bobo aos seus caprichos me rendo tolo. Em vez de ouvir aquela voz que fala, calma, dá tempo ao tempo e relaxa. Mas não, você nunca me escuta não. Você sempre tem razão e acha que sabe a solução. E mais uma vez quem paga sou eu pela sua indecisão, quem sofre sou eu. Chega, ilusões é só o que você me dá. Enfia os pés pelas mãos e eu fico sozinho a sonhar. Sempre tanta ansiedade. Sua carência me assusta, essa é a verdade. Paz, algo que entre nós não existe. Eu já tentei, já lutei, mas todo dia é crise. Pois uma conversa entre nós é muito raro. Não vivo sem você e você é meu pecado. Tudo aquilo que me tira o sono, me leva à escuridão, depois me joga ao abandono. Tonto, eu fico quando me deixa mal, mas na real, o culpado sou eu. Esse é o final, daqui pra frente vai ser diferente. Vou ouvir a razão e seguir minha vida em frente. Não brinca, coração. Quem brinca também se fere e deixa os pés no chão pra não esfriar na neve. Não brinca, coração. Quem brinca também se fere, não sabe ouvir ou não quando a razão te pede. Por que será que eu escuto coração se você não vive o coração? Por que será que eu escuto coração? Porque só me causa dor, coração.